Rádio Cultura Brasil, a sintonia da música brasileira. ZYK 520, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYE 960, 31 metros, 9615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17815 kHz. Emissoras da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Rua Senes Brig, 378, Água Branca, São Paulo. E-mail falicom@radioculturabrasil.com.br. No ar, 78 RPM. A sonoridade de uma época na Rádio Cultura Brasil. De dezembro de 1910, nasce um dos maiores compositores da história da música brasileira, Noel de Medeiros Rosa, o poeta da vila. Quantos atributos Noel Rosa merece? Viveu pouquíssimo tempo, 26 anos, compôs uma enormidade, mais de 250 músicas. Obras que ele mesmo gravou ou que foram registradas por uma legião de artistas que perpetuam sua música, passados mais de 70 anos de seu falecimento. O 78 RPM preparou uma edição especial para lembrar Noel Rosa, que já foi assunto deste programa e é tema da Rádio Cultura Brasil ao longo de sua história. Mas o recorte que faremos hoje é inédito na emissora. Você vai ouvir as músicas de Noel Rosa, interpretadas por vozes femininas. Para início de conversa, a artista que tirou Noel Rosa do ostracismo, após seu falecimento em 1937. Aracide Almeida, a cantora que mais gravou o poeta da vila. Falado é o grande culpado da transformação dessa gente que pensa que um barracão prende mais que um xadrez. Lá no morro, se eu fizer uma falseta, a risoleta desiste logo do francês e do inglês. A gíria que o nosso morro criou, bem cedo a cidade aceitou e usou. Mais tarde o malandro deixou de sambar, dando pinó fiera dançando o foxtrot. Essa gente hoje em dia que tem a mania da exibição, não se lembra que o samba não tem tradução no idioma francês. Tudo aquilo que o malandro pronuncia com voz macia é brasileiro, já passou de português. Nosso de alô, alô boy, alô Johnny, só pode ser com Nosso amor que eu não esqueço e que teve o seu começo na festa de São João. Morre hoje sem foguete, sem retrato e sem bilhete, sem luar, sem violão. Perto de você me calo, tudo penso e nada falo, tenho medo de chorar. Se alguma pessoa amiga pedir que você lhe diga se você me quer ou não, diga que você me adora, que você lamenta e chora a nossa separação. Que eu detesto, diga sempre que eu não presto, que meu lar é um botequim, que eu arruinei sua vida, que eu não mereço a comida que você pagou pra mim. As intérpretes de Noel Rosa no tempo do gramofone. Abrimos a edição com aquela que mais gravou a sua obra, Aracy de Almeida. Ouvimos os clássicos Não Tem Tradução e Último Desejo. 78 RPM. Segundo seus biógrafos, Noel Rosa considerava Marília Batista a que melhor interpretava suas músicas. Samba está de luto. Eu peço o silêncio de um minuto, homenagem à história de um amor cheio de glória, que me pesa na memória. Nosso amor cheio de glória, de prazer e de ilusão, foi vencido e a vitória cabe à tua ingratidão. É vaidade neste funeral de amor. O meu luto é saudade, e saudade não tem cor. Antes mesmo nem se escute, meu samba está de luto. Eu peço o silêncio de um minuto, homenagem à história de um amor cheio de glória, que me pesa na memória. pajuru. Eu canto o silêncio de um minuto, homenagem à história de um amor cheio de glória que me pesa na memória. Você é um tipo que não tem tipo, com todo tipo você se parece. E sendo um tipo que assimila tanto tipo, passou a ser o tipo que ninguém esquece. Tipo zero não tem tipo, você é um tipo que não tem tipo, com todo tipo você se parece. E sendo um tipo que assimila tanto tipo, passou a ser o tipo que ninguém esquece. Quando você penetra no salão, mistura com a multidão, esse seu tipo é logo observado e admirado, todo mundo fica. E o seu tipo não se classifica, e você passa a ser um tipo desclassificado. Você penetra no salão, se mistura com a multidão. Esse seu tipo é logo observado e admirado, todo mundo fica. E o seu tipo não se classifica, e você passa a ser um tipo desclassificado. Você é um tipo que não tem tipo, com todo tipo você se parece. E sendo um tipo que assimila tanto tipo, passou a ser um tipo que ninguém esquece. Tipo zero não tem tipo, você é um tipo que não tem tipo, com todo tipo você se parece. E sendo um tipo que assimila tanto tipo, passou a ser um tipo que ninguém esquece. Marília Batista, uma das principais intérpretes de Noel Rosa, cantou Silêncio de um Minuto e Tipo Zero. 78 RPM. A homenagem dos 78 RPM a Noel Rosa. Em foco, as intérpretes do Poeta da Vila. Algumas gravaram em dueto, caso de Dina Marques, que divide a gravação com Nenel das Neves, e Olga Jacobina, que tem ao seu lado Lamartine Babo. Com muito bom humor, cantam Rumba da Meia-Noite e Absurdo. Agora e não queres ir embora, jamais parou de sambar sem ver o sol descontar. O que queres que eu faça? Se o samba é minha cachaça e a tristeza passa. A lua no céu descamba e tu ainda estás no samba. Bateu meia-noite agora e não queres ir embora, jamais parou de sambar sem ver o sol descontar. No samba vivemos nós dois, e viva Deus e chupa arroz, o resto vem depois. Alô. descamba. E tu ainda estás no samba, oh morena feiticeira, coração de tamborim, canta e canta a noite inteira, sem talvez lembrar de mim. Se tu és bom brasileiro e dançares bem assim, seja alegre, prazenteiro, venha pra perto de mim. O samba sempre crescendo, não é coisa que se faça. A lua se escondendo, mostrando que tudo passa. Se a lua se esconder, o sol começa a nascer pra não deixar morrer. A lua no céu descamba, e tu ainda estás no samba. Oi, uma, duas, três e quatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, meia-noite, já passou, tudo acabou. Foi uma, duas, três e quatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, meia-noite, já passou, tudo acabou. Nasci na praia do Zumbi 86, vai fazer um mês. Vai fazer um mês. Que minha tia me emprestou 5 mil réis pra comprar pastéis. Pra comprar pastéis. É futurismo, menino. É futurismo, menina, pois não é marcha, nem aqui, nem lá na China. É futurismo, menina, é futurismo, menina, pois não é marcha, nem aqui, nem lá na China. Oh, comprem o disco. Depois mudei-me para a praia do Caju para descansar. Para descansar. No cemitério, toda gente pra viver tem que falecer. Tem que falecer. É futurismo, menina. É futurismo, menina. Pois não é marcha, nem aqui, nem lá na China. É futurismo, menina. É futurismo, menina. Pois não é marcha, nem aqui, nem lá na China. Que absurdo, seu babo. Que o dromedário é um poeta de juízo. É uma coisa louca. É uma coisa louca. Pois só faz versos quando a lua vem saindo lá do céu da boca. Lá do céu da boca. É futurismo, menina. É futurismo, menina. Pois não é marcha, nem aqui, nem lá na China. É futurismo, menina. É futurismo, menina. Pois não é marcha, nem aqui, nem lá na China. As intérpretes de Noel Rosa, agora acompanhadas. Ouvimos Dina Marques, que cantou com Nenel das Neves, Rumba da Meia-Noite, feita em parceria com Henrique Vogeler. Depois, Olga Jacobina cantou com a presença de Lamartine Babo em Absurdo, parceria de Noel com o próprio Lamartine. 78 RPM. A nossa homenagem a Noel Rosa, que nasceu no Rio de Janeiro no dia 11 de dezembro de 1910. No programa de hoje, as intérpretes de Noel Rosa. Carmen Miranda. Deitado no trilho de um trem, estando amarrado e amordaçado, sabendo que o maquinista não é seu parente, nem olha pra frente. O que é que você fazia? Eu nesse caso nem me mexia. está premiado, também foi roubado. O que é que você fazia? Eu nesse caso nem me mexia. O que é que você fazia? Eu nesse caso nem me mexia. Se um dia sua sogra bebesse um gole pequeno de um grande veneno, e por um capricho da sorte ou de algum doutorzinho ela ficasse mais forte, o que é que fazia o senhor? Eu nesse caso matava o doutor. O que é que você fazia? Eu nesse caso desaparecia. Olha pra frente, o que é que você fazia? Eu nesse caso nem me mexia. O que é que você fazia? Eu nesse caso nem me mexia. De mim, mas eu não te dei razão. Infelizmente, este mundo é sempre assim. Quem ri muito no começo chora quando chega o fim. E mar de rosas começou nossa amizade, e depois tu me entregaste a tristeza e a saudade. Nas tuas juras eu sorrindo acreditei. Hoje eu choro já descrente, vendo quanto me enganei. As intérpretes de Noel Rosa. Carmen Miranda cantou O Que É Que Você Fazia, Marcha de 1936, parceria com Hervé Cordovil, e Assim Sim, de Noel, Francisco Alves e Ismael Silva. 78 RPM. A primeira parte deste programa termina com uma moça da Sociedade Carioca de 1931. Acompanhada pelo bando dos Tangarás, Lucila Noronha canta Agora. Amenizaste minha vida, só por isso vou agora.

Vai bem, boa viagem. E não mandei você embora, enfim foi porque me faltou a coragem. Mas se você baixar o fora, então passe bem, boa viagem. O amor é como a chama, tem princípio, meio e fim. Se você já não me ama, para que fingir assim? Não mandei você embora, porque sou benevolente. Para que você agora quer sair ocultamente? Se não mandei você embora, enfim foi porque me faltou a coragem. Mas se você vai dar o fora, então passe bem, boa viagem. Seu desejo não me assombra, ofereço meu auxílio. Passe bem, vá pela sombra, acabou-se o nosso idílio. Seu amor e o seu nome, eu também vou esquecer. Desta vez juntou-se a fome com a vontade de comer. Se não mandei você embora, enfim foi porque me faltou a coragem. Mas se você vai dar um fora, então passe bem, boa viagem. Mas você, pois você não aparece, creio que você se esquece das promessas que me faz e depois vem dar desculpas inocentes e banais. É porque você bem sabe que em você desculpo muita coisa a mais. O que sei somente é que você é um ente que mente inconscientemente. Mas finalmente, não sei porquê, eu gosto imensamente de você. O que sei somente é que você é um ente que mente inconscientemente. Mas finalmente, não sei porquê, eu gosto imensamente de você. Invariavelmente, sem ter o menor motivo, em um tom de voz altivo, você quando fala mente, mesmo involuntariamente, faça o cara te contente, pois sua maior mentira é dizer a gente que você não mente. O que sei somente é que você é um ente que mente inconscientemente. Mas finalmente, não sei porquê, eu gosto imensamente de você. Thank you. Aurora Miranda, uma das intérpretes de Noel Rosa. Ela, com Francisco Alves, cantou Você Só Mente, de Noel e seu irmão Hélio Rosa. Antes, Aurora Miranda em gravação de Boa Viagem, de Noel e Ismael Silva. 78 RPM. As intérpretes de Noel Rosa. Muitas das músicas do compositor só foram gravadas anos após sua morte. É o caso de mais um samba popular, gravado por Ana Cristina em 1954, e do samba-canção Queimei o Teu Retrato, gravado somente em 1956 por Linda Rodrigues. Cheio de rimas que acabei de musicar. E por capricho não quiseres aceitar, tenho que jogar no lixo mais um samba popular. Fiz um poema pra te dar, cheio de rimas que acabei de musicar. Por capricho, não quiseres aceitar, tenho que jogar no lixo mais um samba popular. Se acaso não gostares, eu me mato de paixão. Apesar de teus pesares, meu samba merece aprovação. Fiz um poema para te dar, cheio de rimas que acabei de musicar. Capricho, não quiseres aceitar, tenho que jogar no lixo mais um samba popular. Eu bem sei que tu condenas o estilo popular, tendo as notas sete apenas, mas eu não posso inventar. Se por capricho não quiseres aceitar, tenho que jogar no lixo mais um samba popular. Eu nem sei que tu condenas o estilo popular, tendo as notas sete apenas, mas eu posso inventar. Diferente hoje em dia, eu sou feliz por ter certeza que transformei tua tristeza na minha própria alegria, findando nossa esperança. Realizei minha vingança em frente ao teu portão. Queimei teu retrato, queimando meu coração. Diferente hoje em dia, eu sou feliz por ter certeza que transformei tua tristeza na minha própria alegria, findando nossa esperança. realizei minha vingança. Em frente ao teu portão, queimei teu retrato, queimando meu coração. Linda Rodrigues cantou Queimei o Teu Retrato, de Noel Rosa e Henrique Brito, gravação de 1956. Antes, uma parceria de Noel e Vadico, que ficou inédita por 20 anos. Ana Cristina foi a primeira a gravar em 1954, mais um samba popular. 78 RPM. Essa edição, as intérpretes de Noel Rosa, tem que terminar como começou, com aquela que mais divulgou a sua obra, Aracide Almeida. Ela canta O X do Problema, Feitio de Oração e Palpite Infeliz. Nasci no estado, o samba é a corda, eu sou a caçamba. E não acredito que haja muamba que possa eu fazer gostar de você. Eu sou diretora da escola do estado de samba. E felicidade maior neste mundo não há. Já fui convidada para ser estrela do nosso cinema. Ser estrela é bem fácil, sair do estácio é que é o X do problema. Você tem vontade que eu abandone o largo do estado pra ser a rainha de um grande palácio e dar um banquete uma vez por semana. Nasci no estado, não posso mudar minha massa de sangue. Você pode crer que Palmeira do Mangue não vive na areia de Copacabana. Eu sou diretora da escola do Santo de Sal. E felicidade maior neste mundo não há. Já fui convidada para ser estrela do nosso cinema. Ser estrela é bem fácil, sair do estácio é que é o X do problema. Agora, lá na penha vou. vou mandar minha morena pra cantar. Com satisfação e com harmonia, esta triste melodia, que é o meu samba, enfeitio de oração. Batuque é um privilégio, ninguém aprende samba no colégio. Sambar é chorar de alegria, é sorrir de nostalgia dentro da melodia. Realidade não vem do morro nem lá da cidade, e quem suportar uma paixão sentirá que o samba então nasce no coração. Só quer mostrar que faz samba também. Aracide Almeida, a maior divulgadora da arte de Noel Rosa, cantou Palpite Infeliz, Feitio de Oração, parceria com Vadico, e O X do Problema, neste especial do 78 RPM dedicado às intérpretes do Poeta da Vila. E vale lembrar que no site da Rádio Cultura Brasil está publicado uma série de 34 programas sobre Noel Rosa, escrita nos anos 90 por João Máximo e Carlos Didier. O endereço do portal da Rádio Cultura Brasil na internet é muito simples, culturabrasil.com.br. E no último domingo do mês tem o programa do Ouvinte, uma edição que atende pedidos feitos pelo telefone 2182-3222. Ligue de segunda a sexta-feira no horário comercial para ter a sua música do tempo do gramofone tocada no último domingo do mês. O telefone é 2182-3222. O 78 RPM tem roteiro de Eduardo Weber, gravação e montagem Carlos Lima, Cido Tavares e Heitor Cosi. A apresentação é minha, eu sou a Roberta Martinelli. Obrigada pela companhia e até a próxima. 78 RPM. A sonoridade de uma época na Rádio Cultura Brasil. Realização Fundação Padre Anchieta. Cordiais saudações.